jet, dia de flux, noite promete. A cama arrumada já tá com as horas contadas, porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim, cê já sabe onde termina. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim, cê já sabe onde termina. Quarto na sala, no carro parado, só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma. No quarto na sala, no quarto parado, só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, no fim, cê já sabe onde termina. Com as horas contadas, porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, no fim, cê já sabe onde termina. Bailão, ousadia,